Cargo 1856. 1856, I have 1857. Contact Salvador Push Control, frequency 19.35. 19.35, so long. Corre, Mike Fox Sierra. Prossiga, Mike Fox Sierra. Está próxima a rotatória, autoriza aí os dois toques da remetida na 10. Gente, autorizado, o ingresso nacional da 10, reporte, começando. Fox Sierra. Bem autorizado, pushback, estamos pronto para ataque. No solo aos 59, me fiz pela direita, chamei solo frequência 12, o número decimal 9. Direito agora 129, está 3894, informa que o papi do lado direito está um pouco mais baixo a angulação do que o esquerdo. É coisa de verificação, por gentileza. Sim. 3 identifica, chegando ao bonfim, desça para 4.000 pés, hoje isso 1.012. Boa noite, Serra Papa Romeu, identifique, chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste 1.012. Mari 2.012. Solo Salvador, TAM 3894, excelente noite. Contato radar, suba para o 390. Ok, contato radar 390, gol, 190. 3894, boa noite, autorizado táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3894. Solicito sua compreensão, tem uma aeronave do Pátio 1 na sua posição, posição 03, iniciando pushback. Após o táxi do mesmo, autorizaria o senhor a ingressar na Juliette, posição 03. I trainee forgot the instructions in English. Wait a moment. Brown, go and 6-0. Azul 4206, autorizado o táxi até a Índia, no ponto de espera da pista 10, por favor, fale na fraseologia inglesa. O azul de altímetro no 012. Azul 4206, chame em torre no ponto de espera 118.6. Go 1273, approve the taxi via Juliette, April 1, gate 03. Roger, via Juliette, April 1, gate 03, go 1273. Go 1601, go ahead. Could you confirm our gate? We're can we follow the flower, perhaps? Bravo 601, approve the taxi via Juliet, April 1, gate 04. Juliet, April 1, report is 1601. Sun 3894, April 1, gate 02. Roger, no left stick English. April 1, gate 02, Sun 3894. Terminal do vento da 10, Mike Foxtrot Sierra. Mike Foxtrot Sierra, mantém a perna do vento, reporte girando base. Foxtrot Sierra. Azul 4207, clear, line up and take off, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Teste 20, autorizado Galeão, nível de voo 360. Via Upper Zulu 10. Pistão 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119 decimal 35, transponder 5555. Conforme então, 360 para o Galeão. Pela Upper Zulu 19, da El, Leda, Bridge, 1935, 5555. 76720, nível autorizado foi o 360, na saída da El, Leda, Bridge. Eu acho que foi o que eu falei, o 360 da El, Leda, Bridge. Ciente, objeto 6720, estamos pronto para possível adicionamento. Será rapidinho, senhorita. A base, o Mike Foxtrot Sierra. Fox Sierra, reporte na final da pista 10. Confirme. Reporte na final, pista 10, Mike Fox Sierra. Foxtrot Sierra. 4206, decolado 08, chame controle de frequência 1935. 1935, controle 4206 agora. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, livra o 220 para a frente agora. Azul 4206, contato radar, subiu para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 4206. Serra Papá Romeu, redução para aproximação, chame torre 186, temo bom. 186, obrigado, Serra Papá Romeu. Bom, nós temos começado autorizado Brasília, nível de voo 360, via UP Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119 decimal 35, transponder 5573. 2000, informe estabilizado. Viva DS, para 2000, reportagem estabilizado, tem 143. Bom, no 567, cotejamento correto, estou pronto para possível cancelamento. Chamar na goma, 567. Oxiar, confirme intenções da posição que é emitida? No 1601, na informação é o Whisky, agora de cópia. Papá Romeu, senhor Papá Romeu, autorizado pouso pista 10, vento 10 graus com 08 nós. Livre pouso 10, Serra Papá Romeu. Tango Mike Fox Serra tocou e arremeteu aos 1-1-1, curva à esquerda, suba para 1000 pés, depois está pelo 0-0. Mike Fox Serra. É 1000 pés, mantendo a pro, Mike Fox Serra. Entende, Mike Fox Serra. Uma 601 no pronto para a cópia. 601 autorizado Galeão, nível de voo 360, via Alfa Zulu 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 119 decimal 35, transponder 5570. Certo, chame controle, frequência 1935. Top, top, top. Bom, no 601 no cotejamento correto, estamos prontos para possível cancelamento. Plano 3897, autorizado possível cancelamento, estamos prontos para ataque. Papá Romeu, senhor Papá Romeu, no solo azul 3, limpio pela direita, chame solo, frequência 1219. Romeu, Serra Papa Romeu autorizado, táxi Alfa, reporte antes do Juliette. Pronto, puxa sonar na Centro, web 6720. É 720, aguarde o feedback. Aguarde. Romeu, mantém posição. Boa noite, estamos 3603, identifique. Proa de Itape, desça para o nível 050. Não, 3897, acuse a passagem do Juliette livre, por favor. Confirme, então, 3897. Três, informação Luiz, que agora de cópia. Tá, 3897, já completou o curso? Interessando na... Final da zero visual, o Xené 6143. Xené 6143, completa a aproximação, chame 2, 18-6, tem um oposto. 23, bom trabalho. Papá Romeu, Serra Papá Romeu, autorizado a ingressar na Juliette, parte Union, reporte antes da Lima. 6720, após a passagem Charlie 680, sua retaguarda, autorizado inicial pushback, sampão para ataque. Confirmado. Charlie 680, inicia posicionamento, web 6720. Go 1273, sampão para cópia. Voo 1273, autorizado com fins, nível de voo 360. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta Alpesulu 16. Controle 119, decimal 35, transponder 5001. Autorizado, o seu para cima da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. Após 20 e 20. Voo 1273, o transponder 5001, estamos prontos para pushback de acionamento. Chamarei para pushback de acionamento. Então, 3297. Autorizado o táxi via Índia no ponto de espera do pistão 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 012. Serra Papa Lima, mantenha a posição, chame torre, 118 decimal 6. Romeu, autorizado o táxi via Mike, Quebec, reporte para Quebec para ingresso para cruzamento da 17. Jet 6720, autorizado táxi via Pátio, Taxway Indian, vamos esperar da pista 10, chame torre 118 decimal 6, ajuste de altímetro no 012. Autorizado além, manter. Romeu, autorizado para o cruzamento da pista 1735, ingresso na Taxway Papá para Aerostar. Reporte ligando a frequência. Ajuste 1012, informe o localizador. Acusarado o localizador, rota 3603. Chame solo em inglês, frequência 1209. Olha, para dia 1209, 1043. Autorizada decolagem, pista 10, vento 10 braço com 0 mais nós. Oceanet 6143, approved tax via Alpha Juliet, April 1, gate 09. By Alpha Juliet, April 1, position number 9, Ocean 6143. Falou. No gol 1940, autorização para Guarulhos, centro da informação WIS, que está na ponte 62. Gol 1940, pronto para cópia. Pronto para cópia, gol 1940. Gol 1940, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Upes Uvo 21. Pistão 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. Controle 119 sinal 35, transponder 5007. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21. Decorado no 0, primeira curva direita, perfil da Arbor, Elefa. 119.62, 5007 ao transponder, gol 940. Gol 1940, a frequência do controle é 119 sinal 35. 35, corrigido, obrigado. Gol 1940, estamos pronto para possível acionamento. A chamar, obrigado. É um 07, prossiga. 7, dado 8, para pude de estacionamento. Vou no 567, aguarde o feedback. Agora, eu vou no 567. Vou no noite, Santo 3897, contato radar, suba para o nível 340 na Pro de Leida, traça seu transponder para 5561. 5561, na Pro de Leida, transponder. Pro de Leida, nível final 340. Dia 107, me escuta? Confio em paz que se encontra? Autorizado decolagem. Guardião 07, mantém a posição no decore, temos uma aeronave na final para pousar no 7 agora. O 7, na escuta. Tiro sem interferir, então paralela a pista, estamos com o bandeirante da Baetê na cota final com pouso autorizado, ok? Sem interferir, comprou do litoral sul a paralela a pista 17. Guarda paz do mesmo, autorizarei o seu possível acionamento. Aguarde 5 minutos, por favor. 30 WebJet, 120 graus, 59, livre para decolagem. Decolando a 10 anos, 7, 2 anos. Tango uniforme na escuta. Gente, chame solo 121 décimo 9 para prosseguir com o cruzamento do pátio principal. Guardião fora do solo. Carregando o informe, autorizado táxi via pátio 1, Tatuí Índia, no ponto zero, pista 10, chame torre 118, decimal 6, desotímetro 0012. Aguardando. Após a passagem do Charlie 56XE, eu sou reta agora, autorizado a iniciar o pushback, tranquilo para táxi. Obrigado. Controle, uma boa noite, Guardião 07. Boa noite, Guardião 07, litoral, informe na final, propôs em campo. Chamada na final por causa do Guardião. O controle 6720. 6720, declara os 27935, boa viagem. Obrigado, 1935. Passando 2000 visual, solicita a Leda. Autorizado Leda, contato radar, sua para o nível 360, web 6720. Leda 360, web 6720. Já 3603, informa o helicóptero, mantendo o 510 próximo ao externo, não irá interferir sua aproximação. 3603. Na final, pro cabo, Guardião 07, sendo do tráfego 507. Pegaça livre, Guardião 07, chama para regresso. É. Frequência livre estacionar, boa tarde, boa noite. A gente mantém a presente posição, Thiago Tango uniforme. Então, 3603 estabilizado, ILS 10.